Diego, 1649 pronto, ponte de da 10. 1649, bom dia. Lima, tem cabeceira no 0, gol no 649. A Lima tem no 0, 49. Azul 4234, está autorizado o táxi até o ponto de espera da pista no 0, via Pátio Índia, no ponto de espera Torre, o 98, decimal 95, ajuste no 0, no 3. Táxi pela Pátio Índia, ponto de espera, chamada no 98. Obrigado, bom dia, azul 4234, até. Vento 080 graus com 89, decolagem autorizada, pistão 0. Decolagem autorizada, pistão 0, gol 16, controlado. Vitor Delta ali, mantém cabeceira no 0, Lima Vitor Delta. O 649 decolou os 44. Chama agora o controle, frequência 1-19, decimal 35, bom dia. 19-35, obrigado, bom dia a todos. Lima Vitor Delta, decolagem autorizada no 080 graus com 089, Lima Vitor Delta. Olhe, sábado, muito bom dia, azul 4234, ponto de espera 0, visual com Lima Vitor Delta, Luciano. A Lima tem cabeceira no 0, um bom dia, 4234. Bom dia, Luciano, a Lima, posição no 0, 4234. Lima Vitor Delta decolou aos 4:06. Chama agora o controle, frequência 119.35, bom dia. 10.935, obrigado, bom dia, Leila. Decolagem autorizada no 0, 80 graus com 8 nós. Inicial, copia direção. Azul 4234, decolou os 49, chama agora o controle em 119.35, bom dia. Olá, professor, bom dia. forma preparar a bordo desse CT e a guarda-cota? Meu quilo Serra Lima tá pronto, cópia? Quilo Serra Lima autorizado, Serra Novembro Juliette, quilo nível 160. Decola da 17, após decolagem, curva à direita na saída Arbor, após seguir direto conforme rota do plano. Transponde 5554, controle 119.35. Júlio Serra Lima, cotejamento correto, confirmo o PLB. Acionamento táxi, torre 1895, ajuste no 013. Azul 2796 está autorizado, João Pessoa, nível 170, via Golf 677. Decola da 10, após decolagem curva à esquerda, na saída Conde. Transponde 5576, controle 119.35. Aí, 2796, cotejamento correto, chama pronto no PAT 3. reporte para ingresso Pistão 7, Quiro Serra Alemã. Alemã autorizado o ingresso, no 7, reporte alinhado, pronto, quilo Serra Alemã. Colagem autorizada, 70 graus com 029 quilos Serra Alemã. Avistado, o vento 60 graus com 0,3 nós. Sem chuva sobre o campo, porém pista levemente molhada. Pouso autorizado não no 06312. Sente das condições, livre pouso na 10, 06312. O Curtimos Sierra Lima, decolou de Salvador aos 1-3. Chame controle Salvador na frequência 1-9-35, bom dia. Salvador, controle Salvador 1-9-35, bom dia, Marcelo. Tudo certo? Pois. Salvador, bom dia, 989, estabilizado no LS da 10. Bom dia, 989, continue a aproximação, pista no 0, vento 060 graus com 02 nós. Pista no 0 ainda molhada, sem chuva sobre o aeródromo, reporte visual com cabeceira, teto estimado aí na final em torno de 1.700 pés. Pouso autorizado, Rio 989. Não, pouso ainda não, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso, temos aeronave na pista ainda, Rio 989. Guarda na autorização, 989. Três, dois, no solo, 1-5, libere pista direita, chame solo na frequência 1-2, 1-9-6-3-1-2. 2-1-9, manobrar direito, 1-9-6-3-1-2. Taxi via Alfa Juliette, portão 03. Via Alfa Juliette, 03, Oceano 63, 02. Pouso no 1, pista livre, o vento 50 graus com 02 nós. Pouso autorizado 90, 989. Pouso autorizado 90, 989. Porto 3304, final do ILS aí. Gente, continue a aproximação, pista no zero, informarei pista livre. Vento 060 graus com 2 nós, pista levemente molhada, reporte visual com a cabeceira, tanto 304. A precipitação é exatamente nas regiões do marcador externo. Tá, tá ok, vou contar a perna. 981, solo aos 18, libera a direita, chama solo 1219. 1219, 981, prestei informação, risco leve na final. Risco leve, obrigado. 3304, chuvisco agora na final, já também chegando aqui sobre o aeródromo no momento. Reporte visual com a cabeceira, o TAM 3304. 3304, chave visual com a pista. Gente, pista livre, o vento 070 graus com 04 nós. Pouso autorizado, TAM 3304. Veja, pouso na 10, TAM 3304. Bom dia, táxi via Alfa Kilo, até o TAM 3, atenção sinalizador. Alfa Kilo, TAM 3, atenção sinalizador, 981. Salvador, volta 2199, bom dia. 2199, bom dia, número 2, na aproximação, continue, reporte visual com cabeceira, o vento variável com 03 nós, pista molhada, levemente molhada. Precipitação está mais concentrada nas imediações do marcador externo. Reporte visual com cabeceira 2199. Outra visão, volta 2199. Solo aos 22, libere direita, chame solo em 1219-3304. 3304. Confirmado 2199, pista livre, 090 graus com 029. Tem pouso autorizado, pista no 02199. Livre pouso, pista no 0, igual 2199. 04, táxi via Alfa, reportante da Taxi Gilete. Alfa, Gilete, contar a 3304. Azul 4299, centro novembro para Campinas, no 340. Azul 4299, preparador, líder Mote, veia guarda-cópia. Desculpa, obrigado. Renata Alfa 3304. Táxi Juliette 09. 09, Juliette. Bruno 99, Solos 25, libera direita, chame Sole 1219. Sole 29, volta 1199. Alfa Juliette, portal 08. Alfa Juliette para 08. Azul 4299 está pronto, cópia? Pronto, cópia, 4299. Azul 4299 autorizado Campinas, nível 340, via UPZU 190, potável, após ser conforme a rota do plano. Decola da 190, após decolagem curva direita, na saída da EL, Leda, Motiva. Transponder 5090, controle 119.35. Autorizado Campinas, nível 340, via UPZU 190, potável, após conforme a rota. Decola da 10, curva direita da EL, Leda, Motiva. 5090, transponder, controle 1935, azul 4299. Azul 4299, quanto de mais correto, chama quando pronto no gate 02. Obrigado. 095 autorizado com fins nível 360 via Zulu 21, pode ser com a moto do plano. Decolada 10, após decolagem curva direita na saída A, reporte transição LFA. Transponder 5006, controle 119.35. Cotejamento correto, chama quando pronto no gate 05. Azul 2796, coordena com a equipe do sol, chama táxi. Autorizado táxi até o ponto de espera da pista 10, via parte 3, parte 1 no Índia. No ponto de espera torre, no 895, ajuste 10 no 4. 049, a chuva mais concentrada aí nas mediações e marcadores externos. Sobre o campo sem chuva, porém pista ainda levemente molhada. Corte visual com a cabeceira, Oscar Tango, filho. Corte visual com a cabeceira, Oscar Tango. Tango Oscar Juliette X-Ray, confirme o Pátio. Torre Oscar Kilo já com a pista. Sobre pouso livre no zero, vento variável com 049, Oscar Tango Kilo. Rebaixado e travado, Oscar Kilo. Saída Momo, transição Froti. Rota conforme o plano de voo, transponder 5001 no controle 119.35. Oscar Juliette X-Ray, só confirme novamente para ver. Estacionamento táxi Torre no 895, ajuste no 04. Oi, Salvador. 796, bom dia, mantenha o ponto de espera 2796. O 279.000 visual com tráfego na curtíssima, agora dá um zero. Pode de passagem ali, mantém preparando para decolar quando estão logo liberada a pista, 2796. 2796, fazer passagem de tráfego da linha mais. Bom dia, 3859 LS10, a 2 milhas e meia do ICSE. Bom dia, continue a aproximação, formarei pista livre, o vento uma centena, 2 nós, sem chuva sobre o aeródromo, prestação mais concentrada aí nas imediações do externo. Reporte visual com a cabeceira, o TAM 3859. A visual já aguardando a pista livre, o TAM 3859. Correto, correto. Sente. Lógico que eu tenho aquilo, se o solo fosse 38, libera agora a direita, deixando o solo em 1219. O vento uma centena 029, decolagem autorizada, pista no zero. Oscar Hello Kilo, bom dia, prossiga. Oscar, pelo que eu consigo, reporte de valores? Ok, isso aí fala que não será possível parqueamento no pátio 3. Terá que escolher entre o pátio 5 ou o pátio 4. Ok, aqui então agora a sua... Sim, você está ingressando no pátio 3, ingressa via aquilo. Taxi durante todo o pátio 3, curvando agora a sua direita. E reporte na saída do pátio 3 para ingresso no pátio principal. O vento variável com 02 nós, pouso autorizado, pista no 0, TAM 3859, pista levemente falhada. Tem livre pouso no 0, TAM 3859. Eu para a aviação geral, é só o 445, é? Afirmo. Ok, muito obrigado. Confira quantos passageiros? É, 5. Gente, é coordenado. Muito obrigado. Tango Kilo autorizado ingresso no pátio principal. Vire agora à sua esquerda, acompanhe o mesmo, reporte na Taxi Lima. Afirmativo. Confirme, irá prosseguir para o 4-6, gente, agora 4-5, o Oscar está no fio.